Atenção ouvintes, começa agora mais uma edição do programa MPB Brasil. Da manga rosa quero gosto sim, melão maduro, sapoti, joá. MPB Brasil. Você é linda, mais que demais. MPB Brasil. Resistirá em todo porto, tremulará a velha bandeira da vida. MPB Brasil, com o melhor da música nacional. MPB Brasil. Alô, minha gente, estamos iniciando o programa MPB Brasil, o que há de melhor na música popular brasileira no seu rádio. A partir de hoje, estaremos juntos em sua companhia, trazendo uma hora com o melhor da música popular brasileira. Quem tem o prazer de ficar em sua companhia é Luiz Fernando. E vamos começar muito bem o MPB Brasil de hoje com o grupo Roupa Nova. Tudo bem simples, tudo natural. Um amor moreno, fruto tropical. Música brasileira, MPB Brasil. Uma moça bonita de olhar cateado deixou em pedaços meu coração. Uma onça pintada, seu tiro certeiro, deixou os meus nervos de aço no chão. Mais uma moça bonita, de olhar gateado, deixou em pedaços meu coração. Uma onça pintada, seu tiro certeiro, deixou os meus nervos de aço no chão. Foi mistério e segredo, e muito mais, foi demais.

pergunta por axé. Muita fé e seja o que Deus quiser. É, você é um negão de tirar o chapéu. Não posso dar mole senão você creu. Me ganha na manha e papau, leva meu coração. Você é um ébano, lábios de mel, um príncipe negro feito a pincel. É só melanina cheirando a paixão. É, será que eu caí na sua rede? Ainda não sei. Sei não, mas tô achando que já dancei na tentação da sua cor. Pois é, me pego toda hora querendo te ver, olhando pras estrelas pensando em você. Eu tô com medo que isso seja amor. Moleque levado, sabor de pecado, menino danado. Fiquei balançada, confesso, quase perco a fala. Com seu jeito de me cortejar, que nem mestre sala. Meu preto retinto, malandro distinto, será que é instinto? Mas quando te vejo refeito, meu beijo retorna o batom. A sensualidade da raça é um dom. É você meu ébano, é tudo de bom. Chapéu. Não posso dar mole senão você creu. Me ganha na mãe e babau, leva meu coração. É, você é um ébano, lábios de mel, um príncipe negro feito a pincel. É só melanina cheirando a paixão. É, será que eu caí na sua rede? Ainda não sei. Sei não, mas tô achando que já dancei na tentação da sua cor. Pois é, me pego toda hora querendo te ver, olhando pras estrelas pensando em você. Negão, eu tô com medo que isso seja amor. Moleque levado, sabor de pecado, menino danado. Fiquei balançada, confesso, quase perco a fala. Com seu jeito de me cortejar, que nem mestre sala. Meu preto retinto, malandro distinto, será que é instinto? Mas quando te vejo enfeito, meu beijo retorna o batom. A sensualidade da raça é um dom. É você meu ébano, é tudo de bom. Ah, moleque! Moleque levado, sabor de pecado, menino danado. Fiquei balançada, confesso, quase perco a fala. Com seu jeito de me cortejar, que nem mestre sala. Meu preto retinto, malandro distinto, será que é instinto? Mas quando te vejo enfeito, meu beijo é toco o batom. A sensualidade da raça é um dom. É você meu ébano, é tudo de bom. MPB Brasil. Ah, amor. Estou tão sozinho, não consigo encontrar nada que me faça sentir melhor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, só o sonho vivo na memória daquele tempo feliz, tempo que você me quis e me amou. Mas eu você me roubou um beijo, eu que fui para a prisão. O amor trocou a chave no seu coração. Fechamos aí a primeira sequência do nosso MPB Brasil com o cantor Marcelo e a música Abre Coração. Tivemos na abertura do programa o grupo Roupa Nova, Bem Simples. Você está curtindo o MPB Brasil, o que há de melhor na música popular brasileira. Nós vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho eu trago para você a cantora Vanusa. O programa MPB Brasil volta já já. Estamos de volta com o programa MPB Brasil. Muito bem, já estamos de volta com o MPB Brasil, o que há de melhor na música popular brasileira no seu final de semana. É sempre um prazer estarmos em sua companhia, trazendo sempre os grandes sucessos da nossa MPB. E vamos dando sequência a mais um bloco musical com a cantora Vanusa, Amigos Novos e Antigos. As manhãs são espontâneas, levantam do escuro e ninguém pode evitar. Eu tento apenas mostrar cantando.

mas não quis mais, abandonou. Vejo que a vida me prestou esse favor. Me fez sempre pronta pra viver um novo amor. Um novo amor. MPB Brasil. Vamos esquentar essa parada. Bota a fé que a filha é forte. A filha é forte. Pode convidar a mulherada, chega mais e a filha é forte. A filha é forte. Pode dançar, que é alcalina. Vai demorar muito mais tempo pra acabar. Para exibir o seu dote, aumente o decote, menina. Pode explodir o seu gingado e subirá. É positivo, é positivo. Levante o dedo, polegar é positivo. Mas negativo, negativo é negativo. Se levantar, o dedo médio é negativo. É positivo, positivo. É positivo, é positivo. Chegar em cima e se dar bem é positivo. Mas negativo, negativo é negativo. Preste atenção, se for na sede é negativo. Polegar pra cima, mais, mais, mais, mais, mais, pra entrar no clima. Vai, vai, vai, vai, vai, com polegar pra cima, mais, mais, mais, mais, mais, pra entrar no clima. Vamos esquentar essa parada, bota a fé que a filha é forte. A filha é forte. Pode convidar a mulherada, chega mais que a filha é forte. A filha é forte. Pode dançar, que é alcalina. Vai demorar muito mais tempo pra acabar. Para exibir o seu dote, aumente o decote, menina. Pode explodir o seu gingado e subirá. É positivo, é positivo, levante o dedo, polegar é positivo, mas negativo, negativo, se levantar, o dedo médio é negativo, é positivo, é positivo, chegar em cima e se dar bem é positivo, mas negativo, é negativo. Preste atenção, se for a série é negativo. Vai, vai, vai, vai, vai, com o polegar pra cima. Mais, mais, mais, mais, mais, pra entrar no clima. cima, Você está ouvindo MPB Brasil. Estamos aí fechando mais uma sequência, o grupo Golden Boys, e matamos a grande saudade dessa música, Nada Mais. Quem abriu o bloco foi a cantora Vanusa, ex-mulher do cantor e compositor Antônio Marcos. Música linda, Amigos Novos e Antigos. Muito bem, é o MPB Brasil que vai a mais um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com a nossa última sequência e o inesquecível cantor Tim Maia. O programa MPB Brasil volta já já. Estamos de volta com o programa MPB Brasil. Já estamos de volta com o MPB Brasil. Muita música popular brasileira rolando no seu final de semana. Vem chegando aí para abrir a nossa última sequência, o inesquecível Tim Maia. We'll be right back. querendo. Não estou nessa. O que eu quero? Sossego. Eu quero sossego. Quero sossego. O que eu quero? Sossego. O que eu quero? Sossego. O que eu quero? Sossego. Eu quero está ouvindo MPB Brasil. Quem quer viver um amor, mas não quer suas marcas, qualquer cicatriz. A ilusão do amor não é risco na areia, desenho de giz. Eu sei que vocês vão dizer: a questão é querer, desejar, decidir. Aí diz o meu coração: que prazer tem bater. Se ela não vai ouvir, aí minha boca me diz: que prazer tem sorrir, se ela não me sorrir também. Quem pode querer ser feliz se não for por um bem de amor? Jogo o cabelo pro lado, andar de salto, usa aquela roupinha. Dá mais um passo logo que ela nasceu.

Bem, minha gente, o MPB Brasil deste final de semana vai ficando por aqui. Na próxima semana, nós temos um novo encontro. A você, grande abraço, excelente final de semana para você e até a semana que vem. Você conferiu mais uma edição do programa MPB Brasil. Até o nosso próximo programa.